calça apertada, blusinha decotada, toda maquiada, cheia de estilo, chapinha no cabelo, tapu no tornozelo, perfume importado, se arrasta inteiro. Ela aparece em todos os lugares e quando ela chega rouba os olhares. Baixa na balada e ela arrebenta, bebe, fuma e dança, agita a noite inteira. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse no baladeira, no final da noite quero ter você. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse no baladeira, no final da noite quero ter você. Baladeira, cadê as baladeiras? Calça apertada, blusinha decotada, toda maquiada, cheia de estilo, chapinha no cabelo, tapu no tornozelo, perfume importado, se acha inteiro. Ela aparece em todos os lugares e quando ela chega rouba os olhares. Mas é na balada que ela arrebenta, bebe, fuma e dança, agita a noite inteira. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse sono, baladeira, no final da noite quero ter você. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse sono, baladeira, no final da noite quero ter você. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse sono, baladeira, no final da noite quero ter você. Baladeira, eu quero ser seu dono, baladeira, me passe desse sono, baladeira, no final da noite quero ter você.